eu desde pequena provava um bocado da tua merenda. Imagina só que eu sou da tua sala, carregas meus livros e eu te passo cola. Imagina só que eu sou da tua rua, abri uma porta de frente pra tua. Imagina só que o teu cão amigo só sabe o teu cheiro quando estás comigo. Imagina só que eu sou tua dama, teu último sonho, a mais viva chama. Imagina só que eu sou tua garota, nós dois para sempre, que não és de outra. Imagina só que eu sou tua dama, teu último sonho, a mais viva chama. Imagina só que eu sou tua garota, nós dois para sempre, que não és de outra.